Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a trilogia da saudade. Quem chegou pra fazer você dançar? Quem tá gostando, dá um gritinho pra mim aí! Bora dançar agora, sim, ó. Aí, Ed. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. Baldi já me falou aqui. Ele está viciado na trilogia. Pra onde vou? Bora, Ed! Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Gê, cara de gato, considerado, maninho. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Se você que está com seu amor, canta pra ela, vai, ela merece. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Minha amiga Kelly, um abraço pra você, Kelly. Aqui comigo. Sempre aqui comigo, valeu. DJ Júnior Monteiro. Um grande abraço. É pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo. DJ Júnior Monteiro, DJ Scorpion lá do São Francisco. Bora, canecão. Onde está o meu amor? Preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir. Ele faz uma oração pra ela voltar. Égua. Eu fiz uma oração. Tony Brasil, volta. Sucesso! Pra mim outra vez, se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí machinho. É a galera curtindo a trilogia Domingo Pai d'Égua. Canecão é só sucesso, hein? Onde está o meu amor?

minha mãe morena, lá do Rio Jari. Só no shot, só no shot. Quadra Junina tá chegando. E próximo sábado agora do Canecão, trazendo Coronel Virgulino, diretamente da Rádio Clube do Pará, junto com o Júnior Monteiro e mais DJ Dinei. A festa aqui no Canecão, tá bom? Abertura oficial da Quadra Junina. Bora, DJ Ed! É o aniversário do malucão, dia 3 de junho, né, malucão? Pode crer. Dona Maria, olha o shot! Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coração, lá do Chapuri, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coração. Mais uma! Só no shot, só no shot, só no shot. A trilogia da saudade chegou. Você quer o meu amor? Tem que ser agora. Me faz um chameiro. Vem cá, me dá um beijo, se não vou embora. Bora, DJ, cara de gato! Você quer o meu amor? Tem que ser agora. Me faz um chameiro. Vem cá, me dá um beijo, se não vou embora. A lua clareou o céu. Seus olhos me iluminaram a vida. Oh, e o meu coração quer terminar a noite sem ter despedida. Você tá me deixando louco. Eu quero ir, mas não consigo. Será que você não tá bem? Família Ramalho, pra ficar comigo. Como é que é? Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Não brinque com desejo que mora no meu coração. Faz isso não. Faz isso não. Não brinque com desejo que mora no meu coração. Se você quer o meu amor, tem que ser agora. Me faz um chameiro, vem cá me dá um beijo, se não vou embora. Se você quer o meu amor, tem que ser agora. Me faz um chameiro, vem cá me dá um beijo, se não vou embora. A lua clareou o céu, seus olhos me iluminaram a vida. Oh, e o meu coração quer terminar a noite sem ter despedida. Você tá me deixando. Bora, meu parceiro Demison! Eu quero ir, mas não consigo. Salaman! Será que você não. De alto estilo, Canecão, desde trilogia da saudade. Saudade em forma de canção. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. O shot gostou. Vou pra estação sonhando, levo na mão uma flor. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela. É Guaquinho do Uber, tá na área. Desejo de amar. DJ Fabrício, DJ Edson, Edson Frank. Nossos parceiros aqui da Ilha de Mosqueiro. Bora, Fabrício. Sábado que vem aqui no Canecão, abertura oficial da Cola Junina. Coronel Virgulino, Júlio Monteiro, DJ Dinei. Muita coisa boa pra você, tá bom? Abertura oficial da Cola Junina. E vai ser mais ou menos assim. Saudade, saudade. Só no shot. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer, e a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga, que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente papiar. Fecha a porta, bate a porta, pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente papiar. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem... Bora, Fabrício! Quarteto Fantástico, da nossa ilha de Mocheiro. Entre nós não há fatiga. Nossa casa, nossa liga é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Deixa a porta, bate a porta. As meninas de Macapá, que Mosqueiro, um abraço pra vocês também. Valeu, meninas. E essa aqui, Edson, essa aqui pra você, Edson da Mega Show. E as meninas. Você, língua grande, igual lá do tamanduá, fala mal de todo mundo, só com intenção de derrubar. Ed! No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua... É a música dele, né? Carreta. O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. Segura, Murilo! De tanto tu me invejar, um dia eu ainda vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu. Aponta pra ela, vai. Rasgar no buraco de uma boca. É a música dela, né? Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá, fala mal de todo mundo, só com a intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. O seu corpo vai no caminhão, mas a tua língua... Égua, que maldade, né? O seu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa careta. Edson da Mega Show, um abraço pra você. Ele e as meninas vieram aqui pro Canecão curtir a trilogia. Obrigado. E o shot. As meninas do Natal. DJ Junior Monteiro. Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Morena, se tu soubesse o quanto eu te quero tanto, corria para os meus braços para enxugar meu pranto. Morena, cor de canela, tu és bela como a flor. E as meninas? meninas de Macapá aqui curtindo a trilogia. Vai, vai, vai. Tudo, cadê o gritinho das mulheres solteiras aí? O grito da galera do Papão! A torcida do Clube do Remo! E quem tá gostando, dá o gritinho! Eu queria teu amor, moreninha, com teu jeito tão bonito de dançar. Olha o carimbó! Eu queria que tu fosse só minha, e viver pra te amar. Eu queria teu amor, moreninha, com teu jeito tão bonito de dançar. Eu queria que tu fosse... Pra vocês, meninas. E viver pra te amar. Se pediu, tem que dançar. É quebra bem, moreninha, eu amor dançar. Ramalho comigo. Vem cantar com alegria, moreninha. Vem brincar e vem rolar com o mar. Vem sorrir com amor, moreninha, numa noite de luar. Vem cantar com alegria, moreninha. Vem brincar e vem rolar com o mar. Vem sorrir com amor, moreninha. Quem que tá solteiro aí? O grito das mulheres solteiras! Carimbó, carimbó, carimbó! Vem, malucão! Vem, malucão! Agora! Carimbó, carimbó, carimbó! Galera da quadrilha humorística, Aerobicha! Família Ramalho! Vai Murilo, vai Murilo, vai Murilo! Vai Maninho! As mulheres mandando ver! Vai, mulherada! Vai, mulherada! E o grito das bibas! Abre alas, que elas estão no comando! Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, a esse é a dona da Vila de Canindé, a esse é a dona... Dançando carimbó! Chegou Escorregou, mas não caiu. Escorregou, mas não caiu. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da vida de... É o aquecimento, socorro! Aê, se a dona... Como vai ser a nossa quadra junina com a nossa trilogia? Brilhou, uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canidé. Aê, se a dona passa o igarapé. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canidé. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai ciscando, vai ciscando, vai ciscando. Bora, Edinho! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. A torcida do papão, a torcida do papão. Cadê a torcida do papão? Cadê a torcida do leão? O grito das mulheres, o grito dos homens. Quem gosta de mulher, quem gosta de homem. E quem tá feliz da vida? Atenção, moçada! Vamos animar esta festa! É o esquenta, é o esquenta! Sacudido! Quero sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Tá bonito. Sorte pra você. Quero sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Sorte pra você. Tem tudo pra ganhar dinheiro. Capim cheiroso, pau de Angola e baunilha. Rosa vermelha, sandalo, cravo, jasmim. Bora, DJ, cara de gato! Sai do chão, sai do chão! E as meninas de Macapá! Sorte é uma flor. Você agora vai ganhar um grande. DJ Junior Monteiro! Eu vou cantar pra você. Nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir. Aqui, mosqueiro. Te amando até o sol raiar. Eu vou cantar pra você. Nos meus braços vou dançar. Eu quero me divertir. Te amando até o sol raiar. Até correr na chuva se a casa ela cair. Jogar tudo pra fora a emoção que eu senti. Bora sacudir, mosqueiro! Andar sobre as estrelas que estão brilhando no céu. Tornar a fera dela e adocicar o fel. E te amar. Eu vou cantar pra você. Nos teus braços. Família Ramalho! Eu quero me divertir. Te amando até o sol raiar. Quem tá gostando, dá um gritinho! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar o bar na sorte. Galera do Valdisson, um abraço pra vocês como do Garinho. Estamos juntos. Meu amor já me dizia. Galera do Timbal, sou também. Bora, Ed. São João é um amor. Sai do chão! Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na China. Vai! Liga você! Mulher na sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue, criando a poeira que sai do chão, mais um lindo pra embebedar o coração. Pois nesse passo posso tu arrastar pé até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Agitando tudo!

curtindo a trilogia. Obrigado pelo carinho, valeu. Tamo junto, viu? Bora, Ed. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora. Timbal Som de Mosqueiro. Se arrepende. E hoje, domingo, Júnior Monteiro estará no Fuxico do Farol tocando. E as alianças. Junto com Gabriel Saldi e mais Moleque Society. Tive que guardar. Todos os sonhos esse foram pra não mais. E você, e você? Você foi meu grande amor. E eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei. Por não ter você. Dei adeus, dei adeus. Aí Nilda não dorme, viu, Nilda? Foi meu grande amor. E eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não, não, não, não, e aí? Não importa quem errou. Já chorei. Bem adeus, bem adeus. É só vendo que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. É, bonito. Tão puro e carinhoso como eu. Ai, meu Deus. Canta, Valdir, canta, Valdir. Canta pra ela aí. Canções para você. Oi, oi. Parceiro Dudu, ele é Kelly, equipe garotada, valeu! Duvido que você vai encontrar outro romântico, algo solto, educado e generoso como eu, cheio de amor, meu amor, e não tenha boa aparência, mas ser tão lindo por dentro, ser gentil e passivo. Seja ciumento, que não tenha boa aparência, mas ser tão lindo por dentro. Ser gentil e passivo, e não seja ciumento. Eu vou tocar só mais uma, tá bom? Estamos já no nosso horário já. E eu te agradeço de coração, a nossa família Saudade, nossos amantes da Saudade, as meninas de Macapá, a galera que veio também lá da Vila, Ariramba, Carananduba, obrigado, tá bom? Galera do Natal do Murubira, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, galera que vai acompanhando a nossa trilogia, o nosso muito obrigado de coração. Por onde passa é só sucesso, né, Ed? Cante em noite de luar canções para você. Que queira somente o seu bem e não faça você sofrer. Essa aqui! Todos me condenam por onde eu passo. Obrigado, Mosqueiro. Que são de saudade. Obrigado, família Saudade. As canções. Eu amo vocês. Obrigado, valeu. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas se falar mal, eu vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem só para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Mosqueiro! Eu amo vocês, obrigado, viu? Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Com os DJs Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a trilogia da saudade, que chegou pra fazer você dançar. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho realizado com dignidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por mais um trabalho realizado com dignidade e sucesso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.